Na noite desta sexta-feira, por volta de 21 horas, mais uma ação do Guatamotran, Grupo Ostensivo de Trânsito do 14º BPM. O patrulhamento era pelas ruas da favela do Portal e uma abordagem resultou na prisão de um indivíduo, ou melhor, na apreensão. Em revista pessoal, com um garoto de 17 anos, os policiais encontraram uma pistola calibre 7.65, modelo PT-57S, de fabricação nacional, marca Taurus. O sargento Reinaldo conta detalhes, inclusive, sobre o fato do indivíduo ter mentido o nome para as autoridades. Sargento, mais uma arma que sai de circulação pelas mãos do Guatamotran, né? Perfeitamente. A equipe do Guatamotran estava em patrulhamento de trânsito na região do Portal do Foz, na rua Colibri, quando se deparou com esse elemento de posse de uma pistola, no qual, no momento da abordagem, dispensou no chão, mas os policiais foram habilidosos e conseguiram pegar o elemento que saiu em fuga. O indivíduo mentiu o nome ao ser abordado, né? A princípio ele deu o nome de Wellington Guedes Ferreira. Ele relatou que esse nome que ele deu fictício, ele encontrou um boletim de ocorrência, então ele se titulou com esse nome, embora ele seja de menor. Ele é fugitivo, faz uns 15 dias do SENSE. Procedimento agora, sargento. Bem, estamos aqui na CCCDP, vamos deslocar a aldeia, uma vez que ele é menor, para os procedimentos cabíveis, dado voz de apreensão para o elemento agora e encaminhar lá para o DEA. Essa arma tem origem, né? Perfeitamente, ela é cadastrada, ela tem registro, no entanto o registro dela está vencida, mas ela é de procedência brasileira. Ou seja, problemas para o indivíduo no qual o nome apresenta o registro. O proprietário agora vai ter que dar conta à justiça. Depois de confeccionado toda a documentação na sexta SDP, o menor foi levado para o DEA para a lavratura do ato infracional. E um detalhe, ele não estava lançado no rol de procurados da Delegacia Especial do Adolescente, mesmo sendo evadido do SENSE. Para a CBN Foz, repórter Walter Sir Marcos.